prevejo no boneco esquemático do abastado. Em cada órgão 10 gramas de chumbo alojado. A tática pro legacy no lugar de cumbi, que é homicida, mas também autodestrutiva. De um lado gera mães da Sé, mães de maio. Do outro 9 PMs abatidos por mês em São Paulo. O paraíso na órbita das contadoras de reais. É o modelo quad-core das penas capitais. Quem me põe na cadeira elétrica assiste online. Exibição na sua sala de tiros em Columbine. No grampo não autorizado, decreto pro take. Fura cerebelo de Dalai Lamas, Scar Faces da retoma que aclama o Capitão Nascimento. Dependendo da tatuma, totemic, sepultamento. O vício no cifrão faz os safras pensar na paz. Só quando o corpo do filho goteja fluidos corporais. Quando vem que a bolha comum aqui não é de chiclete. É dos gases formados embaixo da pele. Sem óculos 3D assistimos o velório profanado. Onde quem vela ente com passagem de ciado. Também as rajadas sequenciais no para-brisa. Com os famosos pura blitz como justificativa. Não é simulador de tiro. Guerra virtual vai condenou 200 milhões a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. Só não aprova a pena de morte no Congresso, porque é mais barato chacinar sem custas de processo. Pra que criar papelada e assinatura? Se é só deixar o campeão descarregar na viela escura. Alegrar o cuzão do Jardim Europa. Com nossa temperatura caindo a 0,83 por hora. Antropólogos vão estudar nossa época. Com maxilares desovados nas favelas. Vão reviver as viaturas circulando com retrato do suspeito da facção que ia ser eliminado. Os dias que aluno pobre virava sequestrador. Porque reitor leilua ensino superior. Enquanto rima fazendo assassina de futuros ensina. Menina ser atriz pornô da brasileirinhas. Governo arma com fantasma matéria estratégica. Com 94% felizes nas favelas. Enquanto houver desnutrido festejando. Ação conjunta pode matar 10 assaltantes de banco. Condenação a guilhotina, moda brasileira. Pra quem nos condena ao crime, cela, bar e piqueira. Condenação a líquido de embalsamento e flores. Pra quem nos condena a morrer trocando as empresas de valores. Se entrega que é melhor, Blue Angels tá cercada. Raigat negocia com 69 cuspindo bala. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. Fora do jato feno, seu empreiteiro fonecina. Exala odor de putrescina. Cadaverina pro legislador determina. Cobrança vem com juros, às vezes com 20 tiros. Pique cabo grumo. Querer tirando no poste não me faz sensacionalista. Me aproxima das mais brilhantes mentes esquerdistas. Pra Marx, Proudhon, Bakunin, Che Guevara. Ditador merecia punhal barbeando sua cara. Moralmente, qual o problema de roubo hamburgueria? Que mata criança com propaganda indutiva. Personagem infantil, brinquedo colorido. E um novo venenoso Big, lixo vendido. Gripe espanhola numa era, noutra peste negra. No presente materialismo, arrancador de cabeças. O rico evoluiu com outros povos. Pra no fim por dinheiro, jogar bola de gude com olho. Só vamos deixar o corredor da morte anunciada. Quando nosso tempo não for usado pra limpar nota manchada. Quando odiarmos o regime que faz nossas mulheres tirar saliva podre de boi em talheres. Comemore a consciência negra todos os dias. Exija direito à vida com ou sem data FIFA. Quando fiz pacto vitalício com favelado, fui condenado a ser outro Vladimir Herzog enforcado. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital. No corredor da morte do paraíso tropical, 200 milhões são condenados a sentença capital.